No Moon é para o EP que saiu pela Ótimos Discos, ótimosdiscos.com, ainda aí disponível. Sex Mine, um dos nossos temas de eleição de Amy Curl, também para o mesmo EP, lançamento gratuito e legal pela Ótimos Discos. É então Amy Curl a voltar às origens, diga-se assim, é aí que nos leva o título do seu futuro lançamento, novo EP, a sair então já no próximo mês de novembro. Amy Curl com o novo EP, a ser lançado já no próximo mês de novembro. Atenção, a edição física está limitada a 250 unidades. Continuamos no feminino, nesta reta inicial do Ascuta. Passamos para Márcia, desta feita com JP Simões. Belíssimo tema da reedição do Dá para o ano passado. É A Pele Que Há Em Mim, JP Simões com Márcia. Quando o dia entardeceu e o teu corpo tocou num recanto do meu, uma dança acordou e o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e a calma. Seja contar segundo o fim, foi no ar que te deu e o teu canto mudou.

o outono é este. Até ao verão, avanço para o novo álbum de Ana Moura. É este o sucessor de Leva-me aos Fados. Tem lançamento previsto para o próximo mês de novembro. Passamos para Deeper. Amy Carroll ao lado de G.I. Joe. O álbum de estreia, primeiro registro homónimo, teve lançamento há bem pouco tempo. Já anda aí pelas ruas. Foi apresentado também aqui no Ascute. Ainda direito a especial bandas nos 102.7 e assim apresentado ao vivo. Lançamento oficial dia 31 de outubro no pequeno auditório do Teatro Municipal de Portimão. Fiquem atentos à Rua FM porque vamos ter entradas para ir a este lançamento de Deeper. Então, próximo dia, 31 de outubro, em Portimão, Teatro Municipal. If you want somebody, get up and do the smile. It's easy when you get some confidence in your mind. Feel yourself and in the air. Shake your body, stop the spray. I feel you moving like a tiny string. When your hands fight fire, you'll be complete. Eu sou o Nuno Figueiredes, Virgem Suta. Olá, daqui é David do Projeto Ludo. Olá, eu sou o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Olá, daqui é José Matos, de Mudo és Maria. Aqui é o Ace, Mind the Gap. Reflect, Kima Era. No shame, ooh, can undo. o mote para o primeiro videoclipe de Deeper deste álbum de estreia homónimo. Primeira apresentação oficial já no próximo dia 31 de outubro, ao vivo no Teatro Municipal de Portimão. Passamos agora para as comemorações dos 10 anos da Rádio Universitária do Algarve. Falo-vos disso já daqui a pouco. Iniciamos sim com o Ludo. Vem comigo agora. É para o Almirante, álbum lançado em 2011, eleito por nós um dos melhores do ano que passou. Agora, consegues ouvir-me? São palavras tuas, consegues senti-las? Um vazio profundo num copo de vinho. Tinto é o sangue que corre vazio. Vazia é a rua, já te vi aqui. Um susto de alegria, vem comigo agora. Se for às 2 horas, irás chegar tarde. Já me vou embora, não chores de saudade. Já me fui embora. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. Eu cheguei agora, tu chegaste tarde. Levo o teu perfume, por faz o ditado. Mais vale tarde, que mais vale tarde. Tu disseste tudo e eu não disse nada. Ouvi um barulho, acordei agora. Acordei agora. Acordei agora. Já me fui embora. Mais vale tarde. Vem comigo agora é o tema que abre Almirante, primeiro longa duração da banda de Olhão. Eles que em 2009 estreiam-se nos discos com Nascituro. Depois disso é Pé Mil Tentações, lançamento em 2010 pela Ótimos Discos. E foram eles os responsáveis pela abertura dos 10 concertos que fazem também estes 10 anos da Rua FM. 10 concertos ao vivo a partir da FNAC da Guia. No Algarve Shopping, em direto na Rua FM, nos 102.7, sábados e domingos, às 6 da tarde. Eles começaram a dia 6 de outubro. Depois disso, foi a vez de Nanook, este fim de semana, da Quest e Intento Trio. No próximo, Killing Electrónica e Nome. Depois temos Versus, Tuna e Deep Coffee Nonsense. E a fechar pelo evento e Mudo Es Maria. Então, a terminar no dia 10 de novembro, são assim também 10 anos da Rua FM que se fazem com palestras, convidados e ainda com 2 concertos muito, muito, muito especiais, Mazgani e Frankie Chaves. Ao vivo nestes 10 anos da Rua FM será dia 8 de dezembro no Teatro Municipal de Faro. Agora seguimos com Killing Electrónica. Eles passam ao vivo pelo Megafone, uma hora de conversa e música. Ao vivo então, a partir da FNAC da Guia, Algarve Shopping em direto nos 102.7 será no próximo sábado, dia 20 de outubro. Killing Electrónica, Forever Kids. Eles têm mais novidades, ficam para revelar daqui a pouco. Por enquanto é para o álbum de estreia Heartbeat Sessions de 2010. Because when the tears become dear, You sing these medals on our just as we have gathered before to remember those who serve, those who fought, and those still missing, and those who gave their last full measure of devotion for our country. Godspeed, são assim duas de seguida de Killing Electronica. Heartbeat Sessions é para 2011 e não para 2010. Os Killing Electronica que garantem que estão a iniciar um novo ciclo, andam em estúdio a preparar um novo trabalho que assumem ser o trabalho mais íntimo de Killing Electronica. Tudo isto para descobrirmos também, assim esperamos, em breve aqui no Ascuta. Eles que estão ao vivo no próximo sábado, dia 20, a partir da FNAC da Guia, no Algarve Shopping, em direto também nos 102.7 ou ainda em rua.pt. Tudo indica que serei eu a estar lá, mas isto pode dar muita volta até ao próximo sábado e tal não acontecer. Logo veremos se assim for. A entrevista será depois recuperada também aqui para o à escuta. Entretanto, adiantam também outras datas, eles que passaram pela recepção, a Caloiro do Beja, isto dia 11, também por Moura, em Beja, um local que parece que os têm recebido muito, muito, muito bem. Próximo sábado, então, dia 20, ao vivo da FNAC da Guia, em direto na Rua FM, às 6 da tarde, das 6 às 7, 24 de outubro, vez de Lisboa, Music Box, 27... Bafo de Baco, em Loulé. Em novembro, dia 3, vão até Albufeira e em dezembro, dia 23, uma altura também que já tem sido praxe eles marcarem presença neste sítio. Falamos mesmo do Marginal e Bar, em Portimão, a 23 de dezembro. Killing Electronica, então, com muitas, muitas, muitas novidades. Eles que parece que depois destas novidades todas vão entrar assim numa pausa. Tudo isso então para descobrir em breve aqui no À Escuta, também nos 102.7. Passamos para Mudo És Maria, banda também que bastante nos agrada, marcam presença também nestes 10 anos da Rua FM. Dessa feita será, deixa-me lá ver o dia, Mudo És Maria, exatamente, são eles que encerram o Megafone a 10 de novembro, projeto de José Matos. Family Feathers, um dos grandes, grandes temas de Mudo És Maria, para descobrir também aqui no À Escuta. Próximo dia 10, ao vivo, a Nu, salve seja, no programa Megafone, em direto nos 102.7. You gave it up. nothing to say, nothing to do. The evil do to you anyway. Family Feathers, Mudo, Wes, Maria, eles já passaram pelo megafone. Desta feita, marcam presença novamente num programa especial em jeito de comemoração dos 10 anos da Rua FM. Próximo dia 10 de novembro, ao vivo a partir da FNAC do Algarve Shopping, em direto nos 102.7 entre as 6 e as 7 da tarde. E é Mudo, Wes, Maria que se segue. Fast Fat Fake Shake. Mudo Wes, Maria no Ascuta. Boa noite. Wes Maria, então, em concerto dia 10 de novembro, às 6 da tarde, ao vivo aqui nos 102.7. Passamos para o querido, nosso querido Mazgani, ele que também se junta a esta festa dos 10 anos da Rua FM, ao vivo, no Teatro das Figuras, em Faro, dia 8 de dezembro. Mesmo dia pertence a Frankie Chaves, são então os dois convidados que se juntam aos 10 anos da Rua FM. Mazgani ao vivo, Teatro das Figuras, dia 8 de dezembro. Por aqui escuta-se Thirst, tema que tem acompanhado

tema para o Family Tree, o álbum que saiu em 2011, eleito também por nós um dos melhores desse ano. Frankie Chaves ao vivo a 8 de dezembro ao lado de Mazgani no Teatro das Figuras em Faro, isto nas comemorações do aniversário da Rua FM, são assim 10 anos. Passamos para Dead Combo, eles que pisaram há bem pouco tempo este palco, grande concerto, muito bom, grande espetáculo, diga-se assim, de Dead Combo, Pedro Gonçalves, Tó Trips, e por aqui escuta-se Blues da Tanga, é para o Lisboa Mulata, que saiu no ano passado. Da Tanga, Dead Combo para o Lisboa Mulata, lançamento da dupla para o ano de 2011, eles que passaram há duas semanas cá por Faro. Passamos sim para Sajo Espectro, damos assim uma volta de 360 graus na sonoridade, e é mesmo isso, 360 graus com Crystal Man, tema que integra o Perdidos e Achados, lançamento de Sajo Espectro para o ano passado, tem novo videoclipe, acabou de sair do forno mesmo hoje, esta tarde, portanto 360 graus, Crystal Man ao lado de Sajo Espectro, Perdidos e Achados, disponível gratuitamente aí pela internet, pesquisem o vídeo que já anda aí a bombar. 360, Espectro, a.k.a. Clichê. Hip Hop representa, sou isto que eu quero. 360, mano, 360. Gosto muitas coisas, por isso sou abrangente. Apareci aos poucos, não apareci de repente. Perto, não estou créditos, mas a gente vai dando. Vamos trabalhando, mostrando, influenciando. Quem se identifica com a nossa escrita? E aborrecendo, quem não sente a pica? Não sente a pica? Então desliga a telefonia e procura outra sintonia. 360, sou aquilo que me rodeia, mas faço uma seleção, se não fico casa cheia, para dar atenção à matéria de menos interesse. Vou limpar a mistura. Eu estou a 180 graus daquilo que tu chamas música. Eu estou a 180 graus de toda a opinião pública. Eu sou atitude e mensagem, tudo numa cena única. Essa G mainstream, nem competição morte súbita. Quanto mais comercial aparece, mais meus ouvidos entristecem. Mais underground fortalece, mais seja espectro aquece. 360 porque sou aquilo que me rodeia. Tudo o que digo hoje, amanhã ouves da mesma maneira. Por isso reflete uma beca daquilo que dizes. Não adiciono grupo e muito menos já nisso. Adiciono a liberdade porque sou ativista. Prático equador, né? Ação, reação, esse é o meu lema. Mas não é o toda a gente, esse é que é o problema. Sou imagem daqueles que interagem no meu mundo. O mundo não gira à minha volta, gira à volta de tudo. Sou reflexo, conecto, se não sou conecto com esta cidade. Amor ao método, força de vontade. Operar ali traz o tipo efeito secundário. E tudo aquilo que sou hoje, amanhã não sou o contrário. Escuta puto, dila, niga, pula o sócio. Eu também já meio o sonho do copo de o divórcio. É tempo de seja a terra, sentar os pés no chão. Mas chega para lá puto, porque os meus já cá estão. Os meus já cá estão. Os dos pets já cá estão. Os do Cristo já cá estão. Os do Olé já cá estão. Os pés do Olé já cá estão. Por isso chega lá. Por isso chega lá. Cristo, a.k.a. Cristo Man. Yeah, Suspect Man. Os bacanos estão de volta, man. Cristo Man. Aí é o bacana, vou-te dar mais voltas que o Ken Block. Pois já não roca, sei que o tempo só via o roca forte. E agora um gajo roca forte. E tu, nem que fosse um rockabilly roca. Mas mais do que um gajo, man, gosta já no bar, man. O gajo está caro, man, agora pagam qualidades. Querem ver um gajo a dar no far, man. Tu estás parado, man, tu és barato, man. Sem qualidades, a vida só, man, para as mulheres custa de lado, man. Olha, eu não falho, dá-me o beat que eu dou bar. Eu sou do tipo e já não cai, tu és do tipo e já lá vai, man. Tu és só fato, estás sem skill e sem rhymes. E como é que és apanhar o Chris, man, se eu já lá vai. Sucka, estás em slow. Eu rimo é flow-ho. Não queiras rimar mais com um gajo, não és o promo. Eu dou-te uma promo, mas vou-te ser sincero. Não quero a tua ou agora estou casada. Dá uma volta de 360 na tua postura. Aqui um gajo já tem 60 e dá arrebentamento com a costura. Estou com rimas todas as semanas, duas semanas para rimas. Só queres a ganta de insanas, pois o público não vacila. Vocês não estão fora do tempo, anda a deitar tempo fora. Façam cenas mais a sério, por mais que seja a demora. Estás no espectro, está de volta, vai esta cena está clássica. Esta implementa a volta, mas nesta cena está fácil. Yeah! Cristo Man, ao lado de Sage Petro, 360 graus para Perdidos e Achados, disponível gratuitamente aí pela internet. Lançamento do Sage Petro para o ano passado, 360 graus, virou o videoclipe esta tarde. A encerrar o Acho... Ah, antes disso, convém relembrar que vamos ter também mais uma grande noite de hip-hop a norte do país. Pessoal do Porto, Art Club, tudo isto em novembro, dia 3 de novembro, no Art Club no Porto. Berna, Tributo, Espião, Sage Petro, são algumas dos grupos que passam pelo Art Club a 3 de novembro. Então os nossos Sage Petro e Tributo a subir rumo ao norte, 3 de novembro, Art Club no Porto. Encerramos com uma banda daí mesmo, falamos de Manda Gap, regresso ao futuro, a este sucessor de Essência, foi eleito por nós também um dos melhores lançamentos para o ano de 2010, isto há 2 anos. Agora chega Regresso ao Futuro, novo álbum de Manda Gap. Por aqui, o Jardim. É assim que encerramos o À Escuta. Tchau, tchau. Até quarta-feira, quarta para quinta, na repetição aqui nos 102.7, sábados à 1 da tarde, formato podcast na rádio Antena Web. Até ao próximo domingo, tenham uma ótima semana, fiquem bem. Tchau, tchau. Encantado, chamado Portugal, que apesar de pequeno tem gado tudo, tem autoestima e falta e fervor nacionalista, uma das contradições compiladas nesta lista. E este país não é para feios nem novos, há quem diga que é para corruptos e preguiçosos, com uma economia paralela ao mais alto nível. Recebemos bem, pagar pode ser impossível, mas temos praia,